E o afro-brasileiro de tamanho avantajado chega pra esposa e fala: ô mulher, faz uma fantasia pra mim, que terça-feira tem baile no trabalho, é o cara bafal. Dia seguinte, o cara chega e em cima da sua cama tem uma fantasia de super-homem, com capa e tudo, que é a patroa fez na medida. Ele reclama: alto e avante! Tá maluca, mulher? Eu sou preto, como é que eu vou me fantasiar super-homem? Deixa eu ver o super-homem preto, ô cretino. Faz outra fantasia pra amanhã. Dia seguinte ele chega e tem uma fantasia do Batman, que a mulher fez com a maior dificuldade, mas no capricho. E ele mais uma vez: ô mulher, vai ser burro no inferno, mulher. Tu já viu o Batman preto? É só a roupa dele que é preta. Se eu vestir essa merda, vai todo mundo me gozar. Faz outra fantasia que a festa é amanhã, o cara tá nos trinques. Que mala. Quando chega em casa, depois do trabalho, ele vê a seguinte cena em cima da cama: três botões brancos bem grandes, um cinto branco e um pedaço de pau. Não tá entendendo nada, ele pergunta pra patroa: ah, só, agora tá querendo me gozoar? Que merda de fantasia é essa, ó? Olha, querido, tu tem três opções. Ou tu bota os botão no peito e vai de dominó. Ou tu bota o cinto branco e vai de negresco. Agora, se não gostar de nenhuma das duas, enfia esse pau no fiofó e vai de chicabô.